Você recebeu um papelzinho com o texto bíblico de hoje, e esse texto está em Mateus capítulo 26, a partir do verso 13, ou melhor, a partir do verso 6 até o verso 13, um trecho bastante especial. Eu particularmente gosto bastante desse texto, queria ler com você e a gente aprender algumas lições aqui a respeito das atitudes dessa mulher que ficou na história, que entrou na história por ter feito o que fez em relação a Jesus. Então diz assim o nosso texto. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de um perfume caríssimo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Até aqui. É impressionante a participação. Ah, desculpa. Ô, Zé, obrigado. Eu esqueci de apresentar os visitantes. Não estou bem hoje, irmãos. Vou melhorar. Oh, bem. Antes, então, de a gente começar a meditar, eu estou esquecendo de apresentar as pessoas que vieram pela primeira vez. Quem veio pela primeira vez, fica em pé, diga o nome, quem foi que convidou você? Vamos lá? Aqui. Oswaldo Mosto, convidado pelo Carlos Maia. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Aqui atrás. Muito obrigado pela presença. Então, estamos... Maravilha, que bom. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Muito obrigado pela presença. Jorge. Oh, maravilha. Seja bem-vindo. Olha só, não quis vir sozinho, né, Jorge? Eu vou lá num negócio, você não quer ir comigo? Muito bom. Muito bom. Seja bem-vindo. Que bom. Obrigado. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo, Herculano. Obrigado. Peraí, aqui na frente, então. Convidado por? Obrigado, Sérgio. Maravilha. Obrigado pela presença. Maravilha, seja bem-vindo, que bom. Aqui, do lado. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo também. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. Lá no fundo. Seja bem-vindo. Muito bem. Obrigado, obrigado pela presença de todos. Deus abençoe. Olha, temos um número grande de visitantes hoje. Todos são muito bem-vindos. No nome de Jesus, é uma alegria tê-los aqui. Ok. Vamos voltar então ao texto que nós já lemos. Eu estava dizendo que é impressionante a participação que as mulheres têm no ministério de Jesus, de acordo com os evangelhos. Por quê? Porque as mulheres funcionam como uma espécie de porta de entrada para certas fases do ministério de Jesus. Por exemplo, é uma mulher que pela primeira vez recebe a notícia de que Jesus está para nascer, sua mãe Maria. Maria é a porta de entrada do Salvador neste mundo. Então Maria é a primeira, quem sabe disso. Depois vem esta mulher do texto que nós lemos. Ela é a primeira que percebe que a hora do sepultamento de Jesus está chegando, que a hora da sua morte está chegando. Os discípulos tinham muita dificuldade em aceitar isso. Jesus falava para os discípulos que ele precisava morrer, dar a sua vida, e os discípulos normalmente lhe diziam que isso era uma bobagem, que ele não devia falar assim, que na verdade nada disso iria acontecer. Mas essa mulher percebe que a sua hora é chegada e ela faz o que era comum as pessoas fazerem com os mortos: ungi-los de perfume para retardar um pouco o aparecimento daquele cheiro que vem da decomposição do organismo. Então o que as pessoas faziam? Quando alguém morria, preparavam essa pessoa com lençóis e perfumes para que essa pessoa pudesse ganhar um tempo a mais nesse processo de decomposição, em relação ao cheiro principalmente. O que essa mulher faz é antecipar-se à morte e ungir aquele que ela percebe no seu coração vai dar a sua vida pelas pessoas que ele ama tanto. Então ela é uma espécie de porta de entrada para esse momento do sacrifício de Jesus. E depois nós temos uma mulher que vê Jesus pela primeira vez depois que ele ressuscita. Quando Jesus ressuscita, ele aparece primeiramente a uma mulher. E ela se torna a testemunha da ressurreição, a primeira testemunha da ressurreição. Ela também funciona como uma espécie de porta de reentrada de Jesus nesse mundo. Por quê? Porque fica evidente em todas essas ocasiões o poder de sensibilidade que a mulher tem. A mulher sensível ao mover de Deus, sensível ao agir de Deus, sensível à atuação de Deus na história da humanidade. Mães conseguem perceber rapidamente que alguma coisa está mal na vida dos seus filhos. Às vezes o pai diz: ah, mulher, isso é coisa da sua cabeça, não tem nada acontecendo não. E a mulher já está preocupada. Mulheres percebem mais rapidamente que um relacionamento não vai bem, que as coisas não vão dar num bom lugar. Deus usa essa sensibilidade e quer nos dar também. Como é bom ver um homem sensível, não diante dos fatos da vida, mas diante de Deus. Às vezes a gente tem visto na nossa sociedade que há uma espécie de movimento para que os homens sejam sensíveis como as mulheres, mas sempre no campo emocional. Então, se antes a gente dizia homem não chora, hoje a gente já acha bonito um homem que tem coragem de chorar. Antes a gente dizia homem é racional, mulher é emotiva. Hoje a gente já valoriza um pouco mais homens que têm essa capacidade emocional. Mas não é dessa sensibilidade que a Bíblia fala, não é essa sensibilidade que a Bíblia procura, uma sensibilidade emocional, um estar à flor da pele. O que a Bíblia procura são homens sensíveis a Deus, cujos corações estejam abertos ao mover de Deus. E nesse sentido, essas mulheres todas se apresentam como desafio de abrirmos o coração para aquilo que Deus tem para fazer. E aí essa mulher, de uma maneira muito especial, nos ensina algumas outras lições que eu gostaria de compartilhar com você bem rapidamente, né? Ainda que rapidamente, nesse nosso encontro de hoje. Há nesse texto que nós lemos algumas lições dessa mulher sensível para Deus que podem ajudar na nossa vida, no nosso dia a dia, se nós também tivermos um coração sensível para Deus. Há lições nesse texto que podem melhorar em muito a nossa vida, a maneira como nós vivemos a nossa vida, e eu queria compartilhar essas lições com você. Primeiro, essa mulher nos ensina que nós devemos ter um coração disposto para fazer sempre o melhor. O nosso coração deve ser um coração disposto para fazer sempre o melhor. O texto que nós lemos diz que quando ela percebe a hora de Jesus, ela apanha um vaso, um frasco de perfume caríssimo e o despeja sobre o corpo de Jesus. Algumas pessoas olham e ficam assustadas com aquilo. No Evangelho de João, capítulo 12, Judas, que era uma espécie de tesoureiro ali do ministério de Jesus, diz assim: esse perfume nós venderíamos por 300 denários. Um denário, para você ter uma ideia, às vezes você está lendo a Bíblia e encontra lá a palavra denário, um denário equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador comum. Um trabalhador comum ganhava por dia um denário, era uma espécie de salário mínimo. Então, num mês, um trabalhador comum ganhava 30 denários. Um salário mínimo tinha o valor de 30 denários. Se nós fizermos uma conta bem forçada, bem exagerada, mas só para a gente tentar aproximar um pouco a nossa mente do texto, nós estamos falando de um perfume que custa 10 salários mínimos, que hoje seria 3.800. É isso? 3.800? 10 vezes o salário mínimo? Se for do Paraná, não é? Entenderam? Um ano de trabalho de um trabalhador comum, quase. Ou seja, essa mulher despeja sobre Jesus um perfume que custa um ano de trabalho. R$3.800, alguma coisa assim. Por quê? Porque no coração dela há uma convicção muito forte. Para Deus, a gente oferece sempre o melhor. Aquilo que a gente tem de mais precioso. A gente entrega para Deus aquilo que nos custa mais, não aquilo que nos sobra. Nós vivemos nos nossos dias o que eu chamo de uma ética da sobra. O que é uma ética da sobra? Nós damos sempre aquilo que sobra para nós. Aquilo que ou não nos vai fazer falta, ou é o que realmente sobra no final de um dia. Então, o que a nossa família tem de nós homens no final de um dia? A sobra. O melhor dos nossos esforços, o melhor da nossa condição, o melhor da nossa força, nós demos no trabalho. Você se esforça acima da medida para corresponder às expectativas dos seus clientes, dos seus sócios, dos seus chefes, das pessoas com quem você lida no dia a dia. Mas quando chega em casa, qual que é a tendência? Até pelo cansaço, até pela rotina estressante que a gente vive, chegar em casa só com aquilo que resta. É a sobra que às vezes vai para o filho. Pai, vamos brincar? Ah, filho, hoje não. Ah, pai, mas quando? Ah, não sei, filho, deixa o papai correr um pouco menos. Ah, mas quando você vai fazer isso? E você pensa lá no fundo, não sei. Não sei quando eu vou fazer isso. E a mulher diz, bem, vamos conversar um pouquinho, faz tempo que... Ah, benzinho, agora não, estou tão cansada. Ela diz assim, é, mas para os outros você tem tempo. É claro que isso não acontece na sua casa. Isso acontece em algumas casas. Eu fiquei sabendo já de 3 casos aqui em Maringá. Mas só 3. A gente tem sempre uma sobra para oferecer. Para Deus a mesma coisa. Qual é o tempo de Deus na nossa agenda diária? O tempo que sobra. Se não sobrar, paciência. Deus vai entender. E assim a gente vai levando as coisas, não é? Muita gente acaba transformando isso numa rotina de vida mesmo, até no trabalho, nas relações fundamentais, uma ética da sobra também. Sempre alguma coisa que é feita com muito sacrifício e às vezes de qualquer jeito. Muita gente sofre na vida porque na hora de oferecer alguma coisa, oferece sempre o pior. Eu tenho visto pessoas não colherem bons frutos nas suas vidas, não porque não desejam uma vida feliz, mas porque semeiam péssimas sementes. Na hora que têm oportunidade de fazerem uma boa coisa, fazem de qualquer jeito. Eu só sei falar da minha situação, eu não conheço muito bem a situação de vocês, mas eu aprendi uma coisa muito cedo na minha vida, que a gente tem que fazer sempre o melhor, independentemente do alcance daquilo que a gente está fazendo. Porque, na verdade, a gente não sabe o alcance daquilo. A gente não sabe o alcance daquilo. Eu fui num restaurante uma vez, e aí um garçom passou por mim. Eu falei, por favor, dá para fazer tal prato para mim? Ele disse assim, não, tal prato não dá não. Vai dando uma olhada no cardápio, aí eu já volto. E aí eu fiquei, ele passou para um lado, passou para o outro, atendendo todo mundo mal-humorado. De repente, um outro passou e eu chamei. E ele já veio com um sorriso, pois não? Eu falei, olha, eu estou pensando aqui, eu queria um prato assim. Ele falou, não, pode deixar. Eu vou conversar com o cozinheiro, eu vou falar para ele do jeitinho que o senhor quer. Mais alguma coisa? Eu falei, não, acho que isso está bom. Ele falou, e o senhor quer tomar alguma coisa? O senhor está sendo bem atendido? Sempre com um sorriso nos lábios. Eu olhei para esse cara e falei assim, acho que esse cara é presbiteriano. Que diferente, não é? Um sorriso, um jeito, um tratamento, não é? Se eu sou um empresário ou um dono de uma cadeia de restaurantes maior, o que eu vou pensar? Puxa, esse cara dava certinho na minha empresa. Eu já vi muito isso acontecer. Já falei para muito funcionário de comércio, de lojinha pequena, trabalhe, faça sempre o melhor, atenda bem. Aí a pessoa está lá um dia na lojinha dela, entra um cliente, ela atende bem, faz o melhor, não passa muitos dias, vem uma proposta, você não quer trabalhar comigo? Por quê? Porque as pessoas estão à procura de gente que faça sempre o melhor. Mas o que que a gente faz às vezes? Não tem muita gente, ou hoje não vai dar nada, ou é um comercinho pequeno, quando eu tiver numa grande empresa, aí eu vou fazer o meu melhor. Hoje não, hoje eu vou fazer para o gasto. Nunca chega. Nunca chega. Quando eu comecei o meu ministério, eu comecei numa sala de aula de uma escola que cedeu uma sala de aula para a gente fazer as nossas reuniões. A primeira reunião que eu fiz tinha 11 pessoas. 7 eram da minha equipe. Isso porque nós tínhamos feito uma divulgação, uma cantata no bairro. Era uma congregação que a igreja onde eu era seminarista estava montando, né? E a gente tinha toda uma expectativa. No fundo apareceram 4 pessoas. Mas eu não me esqueço, irmãos, que eu preguei aquele dia para 4 pessoas como se eu estivesse pregando para 1.000. O mesmo sermão que eu tinha preparado em casa foi o que eu preguei lá na hora, mesmo não tendo ido muita gente. O mesmo tempo que eu dedicaria a um sermão pregado numa igreja cheia, eu dediquei aquele sermão pregado para 4 pessoas. As mesmas orações que eu faria se estivesse ali um auditório lotado, eu fiz para aquelas 4 pessoas. Aquelas 4 pessoas viraram 8 na semana seguinte. Aquelas 8 viraram 15. Aquelas 15 viraram 30. Aquelas 30 viraram 60. Em um ano, nós tínhamos uma congregação com mais de 120 pessoas. Em 2 anos, nós tínhamos mais de 200 pessoas numa congregação. Porque eu aprendi uma coisa na minha vida. Que a gente faz o melhor, não importa para quem. Não importa quais sejam as circunstâncias, sempre o melhor. Muitos de vocês sabem. Como que nós começamos essa reuniãozinha aqui? 6 pessoas numa mesa de padaria. A primeira reunião que você está participando hoje foi feita com 6 pessoas numa mesa de padaria. Se nós tivéssemos olhado aquilo e falado, não deu ninguém, vamos deixar para outra hora, vamos descansar. Eu já conheci gente que para porque nas primeiras vezes não deu tão certo quanto gostaria. E olha o fruto que nós estamos colhendo hoje. Que bênção. Quanto? 142 homens. Glória a Deus. Que bom. 142 homens hoje aqui. Por quê? Por causa do pastor Marcelo? Não. Você não vem aqui por minha causa. Você vem aqui por causa da palavra de Deus. E por quê? Porque a gente está aqui. Porque homens convidaram você. Porque a gente tem procurado fazer alguma coisa com alguma excelência. Deus merece isso de nós. Que nós façamos sempre o nosso melhor. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes no detalhe da nossa vida a gente faz para o gasto, achando que aquilo não terá desdobramentos, mas a gente não tem ideia dos desdobramentos que Deus pode dar a algum detalhe da nossa vida. A gente não tem ideia do que uma conversa pode significar. Às vezes você tem uma oportunidade de falar com alguém e você deixa para outra hora. E perde uma grande chance de fazer toda a diferença na vida dessa pessoa ou dela fazer toda a diferença na sua. Para Deus, a gente faz sempre o melhor. Aquela mulher ia jogar um perfume fora se ela pensasse do ponto de vista da prática ali. Mas ela pensou, não, eu vou fazer para Jesus, então eu vou usar o melhor perfume. E aí Jesus diz, o que ela fez vai ser contado no mundo inteiro para a sua memória. Se ela tivesse feito uma porcaria qualquer, ungido Jesus com óleo de cozinha qualquer, feito com um coração qualquer, nós não teríamos essa história no Evangelho. Mas porque ela fez o melhor, então nós estamos falando dela hoje. Quem sabe amanhã você vai fazer o seu melhor numa coisa pequena da sua vida, num detalhe. Você vai fazer o melhor numa conversa com uma pessoa simples. Vai fazer o melhor no estender a mão a alguém que hoje não pode nem te retribuir. Às vezes a gente cuida bem, atende bem pessoas que... Eu tive uma experiência dessa quando eu trabalhava numa loja de tinta. Eu trabalhei numa loja de tinta de vendedor. Não era do Reginato, era lá em Marília. Né? Trabalhei lá no balcão. Era um menino ainda e trabalhei como vendedor. Um dia entrou na loja, uma senhora, ela virou o quarteirão assim e entrou a pé na loja. E ela estava bem esquisita naquele dia. Estava frio, ela estava com uma japona de nylon, ela estava com umas polainas assim, sobre a calça, uma calça de moletom bem grossa, um cachecol de uma cor que eu nunca vi na minha vida. Eu sei que ela estava bem estranha naquele dia, ela estava parecendo um mendigo. Toda encapotada, uma roupa grosseira, parecendo um mendigo. E ela entrou E foi logo no balcão. E eu disse, pois não, minha senhora, o que a senhora vai querer? Ela disse, eu queria ver uma tinta. Eu falei, que cor? Ela falou, estou em dúvida. Eu falei, o que a senhora quer pintar? Eu quero pintar uma parede da minha casa. Eu falei, então vem cá, minha senhora, deixa eu mostrar para você as coisas. Conhece aqui? E fui mostrando. Essa cor, essa máquina faz assim, esse jeito, nós temos tinta assim, temos assim, temos assim. Mostrei a linha econômica e mostrei a linha cara. Falei, nós temos essas qualidades de tinta e tudo mais. E ela olhando ali com algum desinteresse, quem sabe, né? E eu aqui no meu coração e na minha mente carnal pensando assim, essa mulher não vai comprar nada, ela não tem um centavo no bolso. Mas atendi e tentei fazer o meu melhor, porque eu aprendi isso muito cedo na vida. Pois terminei de atender, essa mulher saiu da loja e falou, amanhã eu volto para resolver. E comigo eu disse, vai voltar nada, veio aqui perder meu tempo, não é? No outro dia essa mulher me entra dentro de uma BMW, estaciona dentro da loja e falou assim, eu vim ver aquela tinta que você me falou e eu já vou aproveitar e vou comprar a tinta que eu vou pintar minha casa aqui mesmo. Eu acho que foi a maior venda que eu fiz em todo o tempo que eu trabalhei lá. Agora imagine se eu tivesse tratado aquela mulher como eu a estava vendo. Eu teria tratado de qualquer jeito. Irmãos, isso é uma lição muito séria que essa mulher nos ensina. Vamos fazer sempre o melhor. Não importa quem está vendo, não importa para quem é, não importa em que situação seja, não importa se há na nossa mente alguma possibilidade de desdobramento daquilo. Vamos fazer o melhor e deixar os desdobramentos por conta de Deus. Eu tenho a impressão que virão desdobramentos extraordinários para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu tenho a impressão que coisas muito boas podem acontecer se a gente decidir todo dia dar o nosso melhor. Essa é a primeira lição. Segunda lição que essa mulher nos ensina. Não dê ouvidos aos idiotas. E no caso, os presbíteros de Jesus às vezes eram bem idiotas. Eu estou usando essa palavra no sentido preciso que ela tem. De gente tola, insensata, que não sabe o que diz. O idiota é esse que se posta na vida como alguém cuja insensatez fala mais alto. Os discípulos várias vezes se comportavam desse jeito. Falavam do que não sabiam, se colocavam na conversa sem entender muito bem as coisas. E o texto que nós lemos diz que essa mulher, quando faz o que fez, é repreendida pelos discípulos. Que desperdício! Que coisa! Quem mandou fazer isso, mulher? Quem chamou essa mulher aqui? Como que ela faz uma coisa dessa? E Jesus tem que repreender os discípulos. Deixa eu dizer algo para você. Toda vez que você se levantar para fazer o melhor, vai se levantar alguém para criticar você. Eu estou falando alguma mentira? Toda vez que você se levantar para fazer o melhor, vai se levantar alguém para criticar você. Um dia eu estou na igreja, me chega um jovem e fala assim, pastor, posso te contar uma história? Eu falei, pode. Ele falou, dois sapos estavam andando na floresta e caíram no buraco. Eu falei, ok, meu irmão. E pensando comigo, né, essa história vai só me perder tempo. Porque eu só penso coisa errada, ok? Depois que eu aprendo as coisas, né? A gente pensa mais rápido do que deve. Dois sapos estavam andando na floresta. Os dois caíram no buraco. Quando os dois caíram no buraco, os outros sapos ali da lagoa, da floresta, vieram ao redor, olharam, o buraco era fundo e disseram assim, ah, vocês vão morrer aí. Olha, não adianta vocês se esforçarem não, vocês vão morrer aí. O buraco é muito fundo, a gente não tem como tirar vocês daí, já se preparem para morrer. E um dos sapos entrou em depressão. Ele foi se acanhando, eu vou morrer, não tem mais jeito a minha vida. Foi se encolhendo no cantinho e ficou no cantinho paradinho. O outro pulou e começou a pular, e começou a pular, e começou a pular. E os sapos dizem assim, para, você vai se cansar à toa, rapaz. Você vai morrer nesse buraco, não tem jeito não. Eu sei que você quer viver, é até bonito da sua parte, mas não funciona. Porque tem gente que é um barato, né? Não, eu sei que você está tentando fazer o melhor, mas perde tempo não. Isso é bobagem. Ninguém vai valorizar o que você está fazendo. Olha, nesse mundo não tem lugar para gente assim, não. Esse mundo é dos espertos. Você já percebeu que gente honesta, digna, às vezes não tem, não é bem-vinda nem na sua casa? Que nem alguém estava falando um dia que o marido honesto, ele não tem valor nem na sua casa. A mulher dele diz assim, você não é honesto, você é burro. Se você fosse inteligente, ele não estava aqui nessa situação. Esperto é o fulano. E você ainda tem que ouvir. Não é? Então os sapinhos estavam lá dizendo: para, tá cansando à toa, rapaz. Não pula não, isso não vai dar em nada. Você vai ficar com as patas doendo. Não dá não. E ele pulando, e ele pulando. E o outro cada vez mais acanhadinho. Cada vez mais deprimido. Vou morrer nesse buraco, não tem jeito, não tem jeito. E o outro sapo pulando, e o outro sapo pulando, e o outro sapo pulando. E o menino me contando a história. Aí, de repente, o sapo que está deprimidinho vai apagando e morre. Mas o sapo que está pulando, ele vai ganhando cada vez mais força nas patas. E vai pulando, e vai pulando, e vai desgastando um certo nível do buraco, vai desgastando. Uma hora ele pula, consegue se apoiar num desgaste que ele mesmo provocou, pula de novo e sai do buraco. Isso não é a história do menino. Aí o menino olha para mim e fala assim: sabe por que o sapo conseguiu sair do buraco, pastor? Eu falei assim: ah, porque ele foi perseverante, não desistiu. Ele falou: não, porque ele era surdo. Sensacional isso. Sensacional. Porque a gente deixa de fazer muita coisa boa na vida se a gente dá ouvidos para os ignorantes. Se a gente dá ouvidos para as pessoas que não estão comprometidas com o nosso caráter, mas estão comprometidas com a sua própria visão de mundo. Às vezes você está fazendo o seu melhor e pode até ser que não dê um resultado como você gostaria. Mas que bom que você está fazendo o seu melhor. Continue assim, não se venda não. Não venda a sua alma não. Não abra mão de ser o melhor sempre por causa de Deus e não por causa dos resultados. A gente vive num mundo em que o que dá resultado tem valor e o que não dá não tem valor. E isso é mentira. Tem valor aquilo que a gente faz com um coração digno diante de Deus. Tem valor aquilo que a gente faz com o melhor das nossas intenções. E as pessoas não costumam reconhecer isso nem valorizar isso. E aí, ao invés delas dizerem: puxa, que bênção, olha, não deu certo, mas você foi homem no processo inteiro. Foi bom ver você, mesmo não tendo dado resultado, você mostrou que você tem garra, que você tem valor. Não, as pessoas dizem: ó, para, não faz mais isso não. Ó, dá um troco nessa pessoa, ó, faz isso, ó, quer saber? Manda tudo pro alto. Quantas vezes a gente não ouve conselhos assim no dia a dia? Ah, joga tudo pro alto. Ah, quer saber? Larga sua família. Ah, se essas pessoas não te valorizam, põe elas para trás. Ó, quer saber? Cuida de você mesmo, não se preocupa não. Faz, todo mundo faz mesmo. Quantas vezes a gente não ouve conselhos assim? Mas essa mulher não se deixou intimidar, porque os discípulos a estavam criticando. Ela sabia o que ela tinha que fazer e fez. E recebeu a aprovação de Jesus. Porque pode ser que não venha para você aprovação humana nenhuma. Mas que bom se Deus olhar para você e dizer: muito bem, servo bom e fiel. Que bom quando Deus olha para nós e diz exatamente o que nós precisamos ouvir. Terceiro, essa mulher nos ensina que no final das contas, toda a glória tem que ser para Deus, de tudo que nós fazemos nessa vida. Ela fez o melhor, ela não deu ouvidos às palavras dos ignorantes e, finalmente, ela reconheceu que o valor estava em Jesus e não naquilo que ela estava fazendo. Porque às vezes a gente faz o nosso melhor e acha que no fundo a gente fez o melhor porque a gente é bom. Isso é tão triste. É tão triste quando nós começamos a supervalorizar as nossas capacidades, os nossos talentos. Começamos a ficar orgulhosos, começamos a ficar arrogantes. Não tem coisa pior do que pessoa arrogante. A Bíblia diz que Deus não tem paciência com os arrogantes. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes, quem lembra? Concede a sua graça. Blaise Pascal diz assim, naquele livro Pensamentos: quereis que falem bem de vós, não o digais. Quereis que falem bem de vós, não o digais. Quantas pessoas nós temos encontrado por aí que propagandeiam a si mesmas, que se supervalorizam, que tentam se impor sobre nós em função das qualidades que acham que têm. É tão triste quando a gente vê que algumas pessoas se baseiam nos seus próprios recursos, nos seus próprios esforços e não na graça de Deus. Essa mulher nos ensina que a gente pode fazer o melhor, que a gente pode não dar ouvidos às pessoas que querem nos afastar do caminho, mas que a gente nunca pode esquecer que o que a gente tem é de Deus e que o que a gente faz só tem valor por causa de Deus. O que essa mulher fez só teve valor porque ela o fez para Jesus. Se ela fizesse para si mesma ou para qualquer outro, não teria esse mesmo valor. A pergunta é: o que que a gente está disposto a fazer em nome de Deus nessa noite, nessa semana, na nossa vida? O que é que a gente está disposto a fazer como quem faz para Deus e não para as pessoas? Será que nós estamos vivendo como quem glorifica a Deus com a sua vida? Ou será que nós estamos vivendo para a nossa própria glória, buscando a nossa própria afirmação? Porque quando a gente busca a nossa afirmação, ela vem ou não vem e é por conta nossa. Mas quando a gente busca a glória de Deus, Deus nos exalta. Deus cuida da nossa afirmação. Deus abre portas para nós. Deus confirma os nossos caminhos. A pior coisa que alguém pode fazer é procurar a sua própria glória. A melhor coisa que alguém pode fazer é procurar honrar a Deus. E Deus honra essa pessoa. Quero dizer para você com toda a fé do meu coração, eu tenho experimentado isso dia a dia na minha vida: procure a honra de Deus e deixe Deus honrar você. Procure a glória de Deus e deixe Deus abrir as portas para você. Faça sempre o melhor, deixe os resultados nas mãos de Deus e Deus vai fazer coisas que você nem imagina. Coisas que você nem imagina. Quero orar com você. Feche seus olhos, nós vamos orar. Lições importantes nós aprendemos hoje aqui. Fazer sempre o melhor. Talvez você esteja vivendo dias em que não é o melhor que você está fazendo, mas é o que dá. Você está desgastado, cansado, desanimado. Essa é que é a verdade. Desanimado, abatido, não tem mais prazer nas coisas. Está empurrando com a barriga. Eu tenho conversado com homens que me dizem: pastor, eu estou empurrando com a barriga. Eu não tenho mais prazer em nada, eu não tenho mais ânimo. Eu, por mim, se der certo, se não der, se o mundo continuar, se o mundo acabar, não faz muita diferença. Não foi para isso que Deus fez você, meu irmão. Deus fez você com tanto potencial, com tantos recursos, com tanto valor. Você pode ser uma bênção tão grande nas mãos de Deus. Basta que você decida isso também. Basta que você esteja comprometido com o melhor. Deus pode ajudar você a fazer sempre o melhor. Você só precisa confiar nisso. Talvez você esteja aqui hoje e você passou o dia inteiro ouvindo gente buzinar no seu ouvido. Você ouviu todo tipo de conselho e você sabe quais foram ruins para você. Você sabe quais pessoas têm dito coisas horríveis para você. A Bíblia diz que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você consegue identificar os ímpios na sua vida? Você sabe quem é que tem dito coisas para você que, se você puser em prática, você vai se dar mal? Porque algumas pessoas não estão comprometidas com a sua felicidade. Algumas pessoas só querem projetar em você as suas próprias frustrações, as suas mágoas, a sua tristeza, o seu descontentamento com a vida. Tem tanta gente assim à nossa volta, irmãos, que não fala nada para o nosso bem, mas que descarrega uma série de coisas ruins nos nossos ouvidos. E eu quero desafiar você hoje a viver para a glória de Deus. Quem sabe hoje você vai decidir viver para Deus e deixar Deus cuidar de tudo para você. Vai ser uma boa decisão. Vai ser uma boa decisão. Aquela mulher fez o que fez para Jesus e aí está toda a diferença. O que a gente faz para a gente morre com a gente. O que a gente faz para Deus entra na história. Pai amado, eu quero orar com esses meus irmãos que estão aqui hoje. Que bênção, Senhor, que alegria estarmos nesse número tão grande de pessoas. Cremos que o Senhor nos trouxe, cada um de nós, para que estivéssemos aqui. O Senhor quer nos compartilhar a Tua palavra e nós queremos Te dizer, ó Deus, que a Tua palavra nos tem feito muito bem. Não a palavra do pastor ou do amigo, mas a palavra do Senhor. É o texto bíblico, é a ministração do Teu Espírito em nós, que faz toda a diferença nas nossas vidas. E nós estamos felizes por poder reconhecer isso nessa noite. Eu quero orar, ó Deus, pelos meus irmãos que estão cansados nesta hora, desanimados, abatidos. Alguns entraram aqui depois de um dia deprimente. Mas eu quero orar em nome de Jesus para que esses meus irmãos sejam restaurados, renovados, abençoados, enriquecidos no seu viver com a alegria que vem do Senhor, uma nova força, um novo ânimo. Ó Deus amado, ministra uma cura toda especial para essas pessoas que estão deprimidas. Uma restauração toda especial para os que estão sem forças. E que todos nós saímos daqui hoje decididos a fazer sempre o melhor. Não sabemos que resultados virão. Não sabemos como será a nossa vida daqui para frente. Não estamos comprometidos com o sucesso. Estamos comprometidos com o caráter. O sucesso é consequência e nós temos clareza disso. Também te pedimos, ó Deus, que nos ponha filtros nos ouvidos. Não queremos dar ouvidos àqueles que nos levam para baixo, que nos falam coisas que não vêm do Senhor. Queremos dar mais ouvidos ao Senhor e à Tua palavra, a homens sábios, pessoas sábias que nos ensinem o bom caminho. E finalmente, ó Deus, queremos viver uma vida que Te agrade. Abençoe esses meus irmãos e a mim também, para que não busquemos a nossa própria glória, mas sempre, acima de tudo, a glória do Teu Filho, Jesus Cristo. É no nome dEle que nós oramos, hoje e sempre. Amém e amém. Muito bem, dê um abraço em quem veio ouvir a palavra com você nessa tarde. Se você puder ficar um pouquinho papeando, fique. Quem precisa ir embora, vá na paz. Deus abençoe você. E até quarta que vem. Vamos aumentar esse número. Quem vem na sexta-feira, sexta-feira estamos aqui. Quem não vem na sexta, até quarta. Quarta, convide um amigo, traga alguém. Venha, vai ser uma alegria para nós. Deus abençoe em nome de Jesus.